Olá, mais um podcast do Caserna Papa Mike. Hoje a gente está com a equipe Alfa aqui. A gente vai falar sobre o aumento que teve de 50% sobre o serviço voluntário. Estou aqui com 04, a novinha e o decano, ok? E aí, rapaziada, o que vocês estão achando do novo valor do voluntário aí? 50% está dando R$300. Tá valendo a pena já tirar o voluntário? Para quem já tirava, melhorou. Não é o ideal ainda não, mas já melhorou alguma coisa. Eu não tenho certeza, mas eu vi que parece que é R$50 o valor da hora no Detran. E tem outra instituição que eu não lembro aí, que é R$50 também a hora do voluntário, do serviço extra que eles tiram, né? Eu não sei não, mas diz que o do SAMU também é muito bom. O serviço extra do SAMU lá diz que é muito bom. Eu não sei o preço. Se eu não me engano, tem um colega nosso aí que trabalhava aqui, que o irmão dele que trabalhava disse que ganhava uma baba lá nesse negócio aí. Disse que era quase R$600 lá, mas parece que 12 horas também. Já ouvi falar em relação ao serviço do SAMU, que também é melhor do que o nosso. E o do Detran eu acho que não é R$50 a hora. Acho que é mais ainda o valor da hora do serviço voluntário lá do pessoal do Detran. Será que é por causa da questão das manifestações? Ou é mais um cala-boca? O que vocês acham sobre isso aí? Mudando até de picolé para sorvete, acho que até 75% vem em relação a essas greves que estão tendo aí e a gente está trabalhando lá. Até isso aí, para mim, tem relação com esse movimento aí do pessoal aí. É, porque hoje o que a gente vê é que realmente, se não fosse a polícia militar nessa questão de manifestação, ia estar uma balbúrdia por aqui, né? Então, e os outros órgãos que recebem mais não são tão exigidos assim, né? Não são tão exigidos e não são operantes igual nós somos, né? Que é pra chegar lá e tomar de conta, que os outros, se chegar lá, não faz nada. Ninguém faz nada. Ninguém respeita ele, respeita a polícia mesmo. Conversando com os colegas um dia desse, a gente estava fazendo um estudozinho de questão de valor de hora de serviço trabalhado. Aí a gente foi pegando as escalas de cada um. Quem trabalha na escala de 12 por 60, que é o nosso caso, a nossa hora de serviço, ela fica em torno de R$50. Então, se você fosse calcular em cima desses R$50 o serviço voluntário, o valor correto seria de R$400 para quem trabalha nessa escala de 12 por 60. Então seria um valor de R$400. Hoje já aumentou aí para R$300, ainda não chegou nos 400. Talvez para compensar isso aí, eles poderiam diminuir a questão das horas de serviço do voluntário, né? Baixar aí de 8 horas para 6 horas, né? É, ele já deu uma cantada que passa a ser 50% a mais, mas já falando daquelas horinhas a mais. Então, pode ser até que se aumente o valor, mas também com essa deixa já se aumente as horas aí, né? Informalmente, vamos dizer assim, né? O grande problema é isso, que na lei anterior dizia que o serviço voluntário era de 8 horas, que podia ser estendido para mais 2 horas. Eles revogaram essa portaria e fizeram uma nova, já retirando isso aí. E aí agora o serviço voluntário ficou num número de horas de 8 horas, só que o que passar disso eles chamam de serviço extra. De graça. De graça, não compensa-se com nada. E a gente tem visto aí, principalmente depois dessas manifestações, que o serviço voluntário ele tem sido geralmente aí de 10, 12 horas para cima aí. Talvez tenha aumentado só por causa disso, né? Por causa das manifestações, o policial ia trabalhar mais motivado. É, porque ultimamente eles têm pego muito pessoal aí colocado de prontidão. E aí a tropa fica insatisfeita. E o bom, né? Quando é satisfação para a polícia militar, ele pega você sai 7 horas da manhã, ele te escala meio dia. Agora, se você sair 7 da manhã e se escalar, eles querem te tomar o dinheiro ainda. Quer que você devolva o dinheiro do voluntário ainda. É verdade. Mas agora, quando eu vim para a corporação, para eles está ótimo. Quando é necessidade da corporação, eles não ligam muito para isso, não. E você, 04, o que você tá achando dessa questão? Mais um cala-boca, né? Sim. Mais um cala-boca. Isso aí pra mim é mais uma migalha. Tanto que foi dado na surdina, ninguém veiculou nada. Ninguém não botaram fez propaganda, nem né? Nenhum ônibus na Praça do Relógio, nada disso não. Isso aí pra mim não é bom não. Daqui um tempo eu tô me aposentando, isso pra mim não é bom não. Isso pra mim é muito ruim. Porque era dinheiro, que era salário, precisa de salário. Ainda foi embora aí. Eu acho que já pela proximidade das eleições, acho que já faz parte do pacote de bondades aí pra já querer engatar um ou outro pra deputado distrital, né? Então já fala que daqui a pouco aparece o pai dos R$300, que está sendo muito bom para a polícia, né? Eu acho que foi uma medida mais desesperada para não inventarem Operação Tartaruga em meio a essas manifestações. Já pensou se a PM para? Resolve parar agora? Ou resolve ir por obrigação e cruzar os braços? Ir para não ser preso. E nas redes sociais já começou um movimento também para que a polícia, a do Goiás, se não me engano, dia 1º já vai parar. Do porque, Ceará também já falou. Porque lá no Goiás parece que eles deram para eles agora 6% de aumento dividido em 4 anos. Ou seja, 1%, 1,5% ao ano. Porque então eles estão indignados. É a inflação, cara, pelo amor de Deus, bicho. Igual a gente, ficou 5 anos sem aumento. Se a gente tem pelo menos 5, 6% de inflação, era 30% que a gente tinha de aumento. E cadê? Nada. Se tiver reposição salarial todo ano, é melhor do que ficar esperando e não ter nada. E nessas manifestações, quem tem mais posto a vida em risco é o PM. Um amigo meu ganhou 5 pedradas lá na rodoviária. Então, se um PM desse morre... São 300 reais que vão pagar. E eu acho que os 300 também, se você parar pra pensar, eu acho que é desesperado, nem só pelo que você falou, mas tinha muito policial militar que já não estava tirando voluntário. Os 200 reais talvez que eles estavam pagando... Talvez para motivar esse que não está tirando a tirar. Pois é, porque agora eles vão necessitar de eles muita tropa. Eles precisam de policiais nas ruas. Hoje foram 4 mil na esplanada. E ainda está muito barato para eles. Nos 200 já estava muito porque barato. Queira ou não queira, você pode pegar. O voluntário, cara, a gente está cobrindo um soldado, cara, que era para entrar. A gente que já é graduado, quer ou não queira, qualquer um de nós aqui. A gente está cobrindo outro policial, cara. Nós estamos tirando outro serviço de outro policial. Porque a partir do dioturnamente ele botou um 888, deu 24 horas, é um policial, cara, que era para estar na rua e eles estão pagando voluntário para a gente aí e a gente será trabalhando com a tropa eles que tiram voluntário? 20% da tropa tira voluntário? Acredito que mais. É porque o policial acaba que para suprir a... que ele não teve de reajuste, ele acaba tendo que tirar. É o último recurso. Esse aumento sai barato pro Estado, né? Não é 100% da tropa que vai receber. Com certeza. E em vez dele pagar um policial de carreira, ele paga o desesperado. Uma baba pro desesperado. E não entra na conta ainda o desgaste, não só o desgaste físico do policial, o emocional também. O cara não tem mais família. A folga dele, que era para ele descansar, ele tá tirando outro voluntário. Né? Então acaba que ela tá com uma bomba relógio nas mãos da PM nessa questão de voluntário, porque ninguém tem mais. Acaba que. E se aumentaram o número de cotas ainda por mais, aí sim que precisa. Aumentaram 10 mil cotas, eram 25, foi para 35 mil cotas. Que tinha sido 1 mil só? Não, aumentou 10 mil cotas. Porque assim, igual você tá falando, é uma bomba relógio e grande, sabe por quê? Porque tem colega nosso aí que sai doente, vai lá, pega o atestado e ele não averba o atestado para ficar trabalhando voluntário. Por outro lado, tem as vantagens, né? Para alguns, né? No caso dos PMs que fazem bico, né? É. Deixarem de fazer bico para fazer voluntário e arriscar menos a vida, né? Em porta de mercado, em porta de padaria, porque o salário não aumenta. Em relação a isso, é uma vantagem. Para quem, para o PM que faz o bico. Ou não, né? Porque tem um PM que tá fazendo voluntário, tá tirando ordinário e ainda tá acumulando com o bico. Então, mas em vista dele ganhar R$80 na porta de uma padaria, ele vai ganhar exatamente. 300 aqui. Exatamente. É muito mais vantajoso. É, mas eu acho que o PM... Se aumentassem o limite, o número de voluntários, né? Que ele pudesse tirar no mês, a polícia podia trabalhar para acabar com o bico na vida do PM. É, voluntário não é de tudo. Você tinha 8, 10 serviços aí, cara? 8, 10 serviços, o PM tava aqui dentro, toda a folga dele... Ou pelo menos um terço da folga dele, ele tava aqui dentro. Um terço. Igual eu te falo, sem sacanagem nenhuma. Melhorando aí, se tiver mais nada, se brincadeira, meu amigo. Meio de semana, eu vou botar tudo enquanto é horário. Final de semana, não. Final de semana eu quero ficar em casa, com certeza. Agora, meio de semana, tudo quanto é horário, puser me colocar aí, pode me colocar, que eu não tô nem aí. Porque o horário de bico é o mesmo do horário do voluntário. Geralmente são 8 horas que esses bicos... Que se paga no bico? Se paga no bico. São 8 horas... E os bicos aí estão girando em torno de um valor de R$120, R$140, até R$160. Claro que esses que pagam mais também tem um risco bem maior, que são esses de postos de combustíveis, mercados, que aí já não compensa muito para o policial não, porque o risco é muito grande. O cara pensar bem, né? Então o cara desesperado, ele vai. Vai, o cara tá precisando de dinheiro, tá precisando dar um ajuste aí nas contas, ele o cara não encara. Vai roubar, mas vai lá ele e... Encara. Aí pra esse PM aí compensa. Compensa, pra ele é vantajoso. Agora o correto é igual o 04 falou, né? Aumentasse pra R$400 e diminuísse... O horário, né? O correto, na verdade, era ter um salário digno, né? É. Porque aí o policial não ele seria... Ele, o voluntário seria o que era antes o extra. O que era o extra antes, há 10 anos atrás? Um evento, como por exemplo, está tendo manifestação. Não, põe a tropa. Não tendo isso, não, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, você não tinha esse negócio de tirar voluntário. o efetivo que se tinha naquela época, com a quantidade de cidades que a gente tinha, você simplesmente tirava o seu serviço ordinário. Ah, festa junina, ah, ano novo, aí você tinha extra. Fora isso, você era respeitado na sua escala. E se você for pegar aí uma outra questão, trabalhador que é regido pela CLT, ele tem um salário dele. O extra, o serviço extra que ele tira lá. Hora extra. A hora extra que ele tira lá é 50 a 100%, não é? Final de semana e feriado é 100%. A mais do valor da hora de trabalho dele. Então, sonho, né? Pois é, mas é o que se paga na CLT. Ele ganha o dobro naquela hora que ele não deveria estar ali. Isso, o dobro do valor da hora dele normal. Então, se a gente for tentar trazer isso para o voluntário da PM... Você vai ver que, vamos supor, a gente falou no começo aqui que a hora de trabalho de quem trabalha nesse cara 12 por 60 são R$50. Ficaria R$100 essa hora de serviço, ou seja, R$800 seria o valor do voluntário. É, porque o certo seria isso até para a própria instituição. Por que eles fazem isso normalmente para a CLT, por exemplo? Para não estimular o patrão a fazer isso. Estimular o patrão a contratar mais gente, né? Exatamente. Agora, o nosso caso é o contrário. Ele burla isso justamente para não contratar. Tá criando uma máquina isso aí, mano. Tá criando um vício, né? Um vício, um sistema onde não tem mais, não enxerga mais a necessidade de contratação. É. Porque é só tirar o cara da folga, oferecer uma baba para ele, ele cai lá porque ele tá precisando. É. Ele tá precisando desse dinheiro, ele vai lá. Pô. O policial tá precisando da grana, não tem a reposição salarial, não tem a reposição nesse questão da inflação. Anos pagando barato, promoção, né? Sai barato. Para a prestação, sai barato. Pro policial, sai caro. Sai muito caro. A balança no final, o resumo sai da ópera desse nosso bate-papo é isso. Para o Estado, sai de graça. E para o combatente, para o policial da rua, sai caro, né? Acaba que a própria escala de serviço, ela é criada. A portaria de escala de serviço fala que a folga é feita para o cara descansar, né? Descansar o corpo, descansar a mente. E aí a própria instituição cria um sistema para ele, no descansar dele, cansar mais um pouco. Ele não vai porque ele quer dinheiro, ele vai porque ele tá desesperado. Eu preciso, não é porque ele... Não é porque ele não quer viajar para Disney. Ninguém que tira, é para pagar a conta. Ninguém que tira voluntário, bota o dinheiro desse voluntário na poupança, não. Ele vai pagar as suas contas. Ele não guarda esse dinheiro, não. Beleza, então, rapaziada. Tá dando término aqui pelo tempo. Obrigado a todos aí. Até um próximo podcast aí, ok?